Vamos então, irmãos, abrir a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 45, leremos do verso 4 ao verso 8. Disse José a seus irmãos: agora, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Irmãos, estes últimos capítulos do livro de Gênesis, a partir do capítulo 34 até o verso de número 38, nós vemos um quadro triste, sombrio e um tanto decepcionante para a família daqueles descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, que haveriam de constituir as tribos de que se constituiu a nação de Israel, a nação que Deus separou de todas as nações da terra, para desempenhar um importante papel na obra redentiva que Deus realiza na terra desde a queda do homem até o dia da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas que quadro decepcionante! Lembram-se no capítulo 34, como os filhos de Jacó destruíram violentamente toda uma família para a qual eles deveriam ser uma bênção. Lembram-se como eles agiram de forma covarde, violenta, contra o seu próprio irmão José? Lembram-se também de como era má, como eram maus os filhos de Judá? Que família complicada constituiu Judá? Seus 2 filhos mais velhos foram mortos por Deus, porque eles eram maus, de forma até incomum. Porém, irmãos, nos últimos capítulos de Gênesis, a partir do capítulo 39 e 40, até o último capítulo de Gênesis, nós encontramos um relato extremamente animador. É o registro da história de José, sem dúvida, um dos mais notáveis crentes em todas as páginas da Escritura Sagrada. José é, sem dúvida, também uma figura do Messias, do Senhor Jesus Cristo. E é uma extraordinária figura, e muitos estudiosos da Bíblia têm se aplicado a descobrir estas semelhanças que existem no relato de Gênesis a respeito de José e a vida do Senhor Jesus Cristo. Realmente são algumas minúcias que fazem de José uma especial figura do Senhor Jesus Cristo. Mas, acima de tudo, porque foi ele um instrumento usado por Deus para preservação da nascente nação de Israel. Mas ele é também um modelo de serviço a Deus para a todo aquele que foi justificado pela fé, como foi Abraão, como nos ensinam as Escrituras Sagradas. Porém, não podemos nos esquecer de que José é, antes de tudo, uma figura histórica, que desempenhou um importante papel na obra redentiva que Deus realizou e continua realizando na terra. Enquanto José era o contentamento de seu pai, considerando os irmãos enganadores e violentos de José, José era também odiado pelos seus próprios irmãos, mas foi um especial instrumento de Deus para preservar e conduzir a nação de Israel em seus primeiros anos. José foi especialmente útil aos propósitos redentivos de Deus em um contexto extremamente adverso. Em primeiro lugar, por causa do seu conhecimento de Deus. Em segundo lugar, em consequência de sua consagração a Deus. E em terceiro lugar, por causa de sua confiança em Deus. José foi especialmente útil aos propósitos redentivos de Deus em um contexto extremamente adverso, primeiramente, por causa do seu conhecimento de Deus. José, sem dúvida alguma, superou e muito todos os seus contemporâneos no conhecimento de Deus. As palavras de José que foram registradas nestes últimos capítulos de Gênesis, mostram que ele conhecia a Deus como poucos contemporâneos seus conheciam. Ele sabia, como poucos, que Deus é soberano. Por exemplo, no capítulo 45, do verso 4 ao verso 8, na passagem que lemos a princípio, vejam, José diz, no verso 5, não vos irriteis, nem vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haver desvendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. José tinha perfeita consciência de que o ódio dos seus irmãos, a traição dos seus irmãos, o fato de seus irmãos terem-no vendido como escravo, não passou de um meio através do qual Deus colocou José no Egito, antes, muito antes, de seu pai e de seus irmãos irem, para a conservação de muitas vidas, não somente de Israel, mas, sem dúvida, especialmente de Israel. No verso 8, ele diz: não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus. Não fostes vós que me enviastes, mas Deus. Irmão José tinha, sem dúvida, um conhecimento de Deus que superava muitos de sua época e que supera a muitos em nossos dias, apesar de termos a Escritura Sagrada completa, a revelação de Deus completa. No capítulo 50, do verso 19 ao verso 1, respondeu-lhe José, verso 19 ao verso 21, não temais, acaso estou em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. E assim os consolou e lhes falou ao coração. Irmão José tinha plena consciência de que Deus estava acima de todas as coisas. Deus tinha o domínio de todos os acontecimentos, o domínio de todas as pessoas. José sabia como era grande a obra redentiva que Deus estava realizando. No capítulo 50, versículos 24 e 25, continuando a passagem que lemos há poucos instantes, disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. José tinha noção de que Deus não simplesmente havia transformado em bem o mal que seus irmãos intentaram contra ele. José tinha noção de que todo o sofrimento pelo qual ele havia passado, a começar pelo sofrimento imposto pelos seus irmãos, e até mesmo o seu progresso no Egito, ao ponto de se tornar o primeiro mandante depois de Faraó, tudo isto fazia parte do plano redentivo de Deus. José tinha consciência de que ele mesmo era um simples servo de Deus, inserido no contexto da grande obra da redenção. Ao contrário de muitos crentes em nossos dias, pela pregação antropocêntrica a que estão constantemente sujeitos, que nutrem a concepção de um Deus totalmente voltado para cada um dos nossos menores interesses, e sempre atento e solícito a cada uma de nossas necessidades. Infelizmente, há muitos que professam ter fé em Deus, mas não no Deus que é o centro de toda a existência. Não no Deus que é o governante supremo da história. No Deus em função do qual nós devemos viver. Mas muitos pensam nele como alguém super potente, super capaz, mas que existe para satisfazer os desejos e as necessidades daqueles que se aproximam dele. Daí a popularidade de algumas práticas, como os movimentos chamados de cura divina, de revelações, ou novas revelações, que são assuntos particulares, interesses particulares da vida de cada um. Quando vão conseguir um emprego, quando vão e com quem vão se casar. Irmãos, isto foge completamente do propósito da revelação de Deus. Foge totalmente do propósito da profecia, que é nos instruir a respeito da obra redentiva que Deus realiza. Daí, também, a grande popularidade da teologia da prosperidade, que promete mais do que satisfação das necessidades, satisfação de todos os desejos vaidosos e pecaminosos do homem. Daí o culto programado para satisfazer as pessoas que a ele comparecem. Daí também o escasso interesse no conhecimento de Deus. Porém, o conhecimento de Deus é absolutamente indispensável para o cumprimento do chamado e propósito de Deus para as nossas vidas. Em Provérbios, capítulo 30, do verso 1 ao verso 3, está escrito: disse o homem, fatiguei-me, ó Deus, fatiguei-me, ó Deus, e estou exausto, porque sou demasiadamente estúpido para ser homem. Não tenho inteligência de homem, não aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Irmãos, quando o homem declara sua independência de Deus, quando ele despreza o conhecimento de Deus, seja ele religioso ou não, ele caminha para esta situação, de um dia reconhecer que correu e trabalhou, se cansou, mas tudo em vão. Reconhece que não tem nem o mínimo que é a inteligência devida ao homem. Irmãos, quando nós pensamos nos caminhos que a contemporânea sociedade está tomando, como, por exemplo, o desprezo à família, o desprezo ao compromisso do casamento, quando nós vemos, por exemplo, a ideia de que um homem pode se juntar com outro homem e chamar isto de casamento, irmãos, o que nós verificamos é que o desprezo do conhecimento do santo faz que o homem não tenha, não alcance nem a inteligência que deveria ser comum ao homem. Desprezando o conhecimento de Deus, nós não cumprimos o chamado e o propósito de Deus para a nossa vida. Mas a razão pela qual José se destacou dentre os seus contemporâneos, o sucesso dele em servir ao Senhor, em cumprir o chamado e o propósito de Deus para a sua vida, era esse conhecimento de Deus que ele tinha, que era diferente, que era tremendamente superior àquele que seus contemporâneos tinham, e especialmente seus irmãos. Mas em segundo lugar, irmão, José foi especialmente útil aos propósitos redentivos de Deus, em um contexto bastante adverso, por sua consagração a Deus. Seu conhecimento não era somente teoria que ocupava sua memória. O conhecimento que José possuía de Deus foi um conhecimento que se tornou prático, fez com que ele, de fato, consagrasse sua vida a aquele grande chamado e propósito de Deus para a sua vida. Ele tinha consciência de que sua vida estava inserida no contexto maior e grandioso da obra redentiva que Deus estava realizando na terra desde os primeiros dias da história da humanidade. E sabia que muitos anos ainda se passariam, mas ele sabia que Deus tinha um propósito especial para ele naquele tempo. Isto, irmãos, fez de José um homem de caráter e feitos singulares. É impressionante, irmãos, quando nós lemos a história da vida de José, nós ficamos impressionados com o caráter e com os feitos daquele homem. Um homem que merece, de fato, ser chamado santo. Ora, santo é todo o povo de Deus, toda a igreja de Deus, isto é, separado. Mas, irmãos, nós somos chamados a viver de forma digna desta posição, desta situação. Filhos de Deus, povo de Deus, nação santa, reino de sacerdotes. Irmãos, nós lemos, por exemplo, no capítulo 37, verso 2, a respeito da fidelidade dele a seu pai, que o fazia diferente de todos os seus irmãos. Esta é a história de José. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem. Acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Irmãos, José tinha só 17 anos de idade, e ao invés de se deixar conduzir pelos ímpios irmãos, mentirosos, violentos, José era diferente. Ele servia seu pai com fidelidade. Ele era diferente dos seus irmãos. Irmãos, como é difícil para o jovem hoje ser diferente da sua geração. Ele não tem coragem de ser diferente da sua geração. Até na igreja nós encontramos um perfil de um jovem que talvez não seja totalmente parecido com aquele que está lá fora, mas que está longe de ser semelhante ao perfil de José, um santo. Por exemplo, também no capítulo 39, verso 9, vejam só a atitude de José quando sexualmente assediado pela mulher de seu senhor, de seu patrão. Ele disse José, ele, isto é, meu patrão, meu senhor, não é maior do que eu nesta casa. Nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra meu Deus? Irmãos, como esse sentimento anda desaparecido, até mesmo dentro do povo de Deus, dentro da igreja. Como eu cometeria tamanha maldade, trair meu Senhor que confia em mim, trair meu patrão que confia em mim, trair minha esposa? Mas, irmãos, este homem era um homem santo. Como eu faria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Irmãos, a nossa geração não quer saber de Deus e zomba do pecado. Capítulo 40, do verso 9 ao verso 23, nós não vamos ler esta passagem, mas José interpretou o sonho de dois oficiais de Faraó, que com ele estiveram presos. José foi preso por causa de uma outra violência que ele sofreu. Desta vez por parte da mulher de Potifar, que tendo sido recusada por José, providenciou uma armação para fazê-lo preso. Mas lá ele esteve por algum tempo com dois oficiais do rei. Cada um deles teve um sonho e coube a José interpretar aquele sonho, posto que era um profeta do Senhor, que recebia revelação da parte do Senhor. Mas ele foi absolutamente fiel. Para um, ele tinha uma mensagem alentadora. Dizer a ele, ele deveria dizer, e foi o que ele fez: você será restituído ao seu antigo posto. Para o outro, José foi absolutamente fiel, falou a verdade, embora fosse uma notícia dramática: você vai morrer. Então, irmãos, o que nós vemos nisto é o caráter fiel de José na interpretação e comunicação da revelação de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele diz que nós devemos ser cheiro de vida para a vida, para com aqueles que são salvos, e cheiro de morte, para com aqueles que se perdem. Isto significa transmitir fielmente a palavra de Deus, de modo a produzir vida naqueles que serão, pelo Espírito do Senhor, chamados à vida, e convencer, ou pelo menos demonstrar claramente que caminham para a morte, aqueles que rejeitam o Evangelho. A profunda compaixão e sincero perdão de José para com os seus irmãos, como vemos na leitura do capítulo 50, verso 19 a 21, mostram também essas atitudes, que José era um homem de caráter e feitos singulares. Não importa quão ampla ou quão reduzida seja a esfera de nossa presença no espaço ou no tempo, somos servos de Deus. Devemos desenvolver, pela palavra de Deus, buscando, alimentando-nos constantemente da palavra de Deus, mediante a ação do Espírito Santo na nossa vida, devemos desenvolver um caráter santo. O Senhor Jesus disse, conforme Mateus capítulo 5, 48, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Irmãos, nós devemos ter isto como meta, desenvolver um caráter perfeito. Devemos desejar ser santos, irmãos. Infelizmente, nós somos constantemente enganados. Enganados por Satanás, enganados pelo mundo, enganados por nós mesmos, irmãos. Nós queremos ser ricos, nós queremos ser famosos, nós queremos ser reconhecidos como pessoas agradáveis. Hoje, o alvo de homens e mulheres é serem reconhecidos como pessoas sexy, não é verdade? Mas, irmãos, Deus nos chamou para sermos santos. Mas disso muita gente tem vergonha. Ninguém quer ser santo, mas é isto que nós devemos desejar. É isto que nós mais devemos querer. Nós devemos querer ser santos para o agrado de Deus. Assim como José era motivo de prazer do seu pai, assim como o Senhor Jesus Cristo era motivo do pleno, completo prazer de Deus. Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Irmãos, ser santos deve ser o objetivo da nossa vida, porque isto agrada a Deus, porque Deus nos criou, Deus nos chamou à existência, e mais, Deus nos redimiu, irmãos, para que nós sejamos santos. Devemos servir a Deus da melhor maneira. Devemos, em tudo o que fazemos, buscar o melhor serviço, porque é a Deus quem servimos. Em Colossenses capítulo 3, do verso 23 ao verso 24, está escrito: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Irmãos, em casa, na escola, no trabalho, na vizinhança, na igreja, irmãos, qualquer serviço que nos vier à mão, qualquer serviço que Deus colocar em nossa mão, através de um emprego, através de um pedido de socorro de uma pessoa, através da comissão da igreja, qualquer serviço que nos vier à mão, nunca façamos como se estivéssemos fazendo para os homens, simplesmente. Façamos para Deus. É a Cristo, o Senhor, que estamos servindo, irmãos. Por isso, José foi um homem especialmente útil aos propósitos redentivos de Deus, ainda que em um contexto bem adverso. Mas em terceiro e último lugar, irmãos, por causa da sua confiança em Deus. O modo como José reagia às sérias dificuldades que enfrentou revela a especial confiança que ele tinha em Deus. Irmãos, nós podemos até ser ingênuos, otimistas, precipitados em nossos votos a Deus. Nunca deveríamos, mas estamos sujeitos a ser. Mas quando enfrentamos as situações difíceis, é que a nossa confiança no Senhor é provada. Não simplesmente nos nossos votos, na nossa dedicação, na nossa consagração, nisto também. Mas, irmãos, a nossa consagração a Deus, a nossa profissão de fé, uma vez feita, ela será provada, como foi a de José, como foi a de todos os servos de Deus no passado, sempre será. Irmãos, a perseverante e fiel passividade de José mostra a confiança que ele tinha no Senhor. Quanto ao trato violento e traiçoeiro de seus irmãos. Quanto ao trato mesquinho, covarde, que ele recebeu por parte da mulher de Potifar. Irmãos, quando nós lemos a história, nós percebemos que o texto omite, certamente omite, por causa da reação de José. Ora, ao contrário de seus irmãos, no caso de Siquém, que ofendeu a família, abusando sexualmente da irmã de Judá, José não agiu com fúria vingativa. Aquela fúria vingativa que caracterizou seus irmãos. Lembram? Ora, Siquém abusou da filha de Jacó. Os irmãos de José reagiram com fúria vingativa. José foi traído, maltratado, vendido por seus irmãos, foi enganado. Ele foi vítima de uma armação da esposa de Potifar. Potifar, pelo menos em parte, acreditou em sua mulher e duvidou de José e pôs José em uma prisão. Mas a sua atitude não foi de fúria vingativa. Do outro lado, por outro lado, também a sua atitude não foi de depressão, que poderia derrotar e destruir a si próprio. Irmãos, o que nós verificamos em José, na história de José, é que após estes dois incidentes diferentes, mas muito parecidos, pelo seu caráter tão mesquinho, tão covarde, tão violento, tão malicioso, o que nós vemos em José é uma perseverante e fiel atividade que o fez prosperar. A resposta que ele deu à situação vivida com seus irmãos e depois com a mulher de Potifar e o próprio Potifar foi servir fielmente na nova condição, a cada nova condição que lhe foi imposta. Vendido como escravo por seus irmãos para os egípcios na casa de Potifar, José trabalhou fielmente e prosperou. Posto na prisão por Potifar, ele ali trabalhou, foi fiel a todos os serviços que Deus colocou em sua mão. E ali ele prosperou, até que dali ele saiu para se tornar o primeiro ministro do Egito. Então, irmãos, sem desespero, José esqueceu que era um escravo no Egito e trabalhou fielmente e prosperou na casa de Potifar. Esquecendo que era um prisioneiro num lugar extremamente difícil de se esquecer que é prisioneiro, porque ele estava numa prisão, ele trabalhou fielmente e ali prosperou, porque ele conservou na sua memória que era servo de Deus. Ele conservou viva em sua memória que ele ali estava no Egito, não porque fora covardemente vendido por seus irmãos, ou que estava na cadeia porque fora covardemente envolvido, vítima de calúnia por parte da esposa de Potifar. Ele sabia que tudo pelo que ele estava passando fazia parte do propósito redentivo de Deus na história do seu povo. Ele sabia que Deus estava administrando soberanamente tudo aquilo, conforme as palavras que lemos em Gênesis capítulo 45 e em Gênesis capítulo 50. Concluindo, irmãos, Deus providenciou um Salvador para a infante nação de Israel, que foi uma sombra do verdadeiro Redentor de todos os povos e famílias da terra, Jesus Cristo. José foi um libertador para Israel, como Jesus é o eterno libertador de todo o povo de Deus. Deus proveu também, através de José, um exemplo de tremenda força, de que era possível à nação de Israel ser santa, ser uma nação de sacerdotes, ser uma nação santa e útil aos propósitos redentivos de Deus. Irmãos, a Escritura Sagrada não nos dá somente José como exemplo, ele é um dos mais notáveis, mas existem outros exemplos nas Escrituras Sagradas, na história da Igreja. Irmãos, se estamos vivendo num período de poucos exemplos vivos para nós, hoje, é porque estamos vivendo num período de crise. Se, de fato, nos entristece ouvir e ver que muitos líderes do povo de Deus se mostram fracos em obedecer ao Senhor contra as correntes deste mundo. Infelizmente, vemos também que muitos caem, se envolvem em escândalos sexuais, escândalos financeiros. Mas, irmãos, a história da Igreja também tem muitos exemplos. E ainda que não tivéssemos, irmãos, temos em Jesus Cristo o padrão maior, o exemplo maior. O Espírito de Deus habita em nós, realmente. A palavra de Deus, que é o instrumento que o Espírito Santo usa para nos santificar, para nos manter separados, para nos fazer crescer, desenvolver como instrumentos nas mãos de Deus, tudo isto é uma realidade. Nós podemos ser santos, como José foi. Nós podemos ser úteis aos propósitos de Deus. Nós podemos viver uma vida frutífera, uma vida abençoada, nós podemos ser uma bênção para os nossos familiares, uma bênção para a nossa igreja, nós podemos ser uma bênção para os nossos vizinhos, nós podemos ser uma bênção para as pessoas que nos cercam. Foi para isso que Deus chamou a nação de Israel. Ora, os irmãos de José não conseguiram fazer isto como José fez. Mas é possível, irmãos, é possível que nós sejamos instrumentos úteis nas mãos de Deus. Embora Deus instrumentalize seus filhos redimidos, nós devemos saber, contudo, que a obra redentora, enfim, depende de Deus, não dos homens. Não dependia de Jacó, não dependia dos filhos de Jacó, e não dependia nem de José. José, pelas suas próprias palavras, nos mostra que Deus estava administrando a sua obra, que Deus estava cuidando da nação de Israel, e que Deus o havia escolhido e o enviado para o Egito antecipadamente, para a preservação da nação de Israel. Por isso, irmãos, a plena realização da obra de Deus é absolutamente certa. Esther, quando estimulada por Mordecai a agir em favor do povo judeu, ele disse: se de todo te calares, certamente de outra parte se levantará socorro e livramento para Israel. Por quê? Porque ele tinha consciência de que Deus não deixaria por realizar a sua obra. Não depende de nós. Deus vai realizar. Isso é extremamente consolador para nós, irmãos. Porém, nós devemos reconhecer que temos o grande privilégio de consagrar nossas vidas ao Senhor, de crescer no conhecimento do Senhor, de modo que sejamos confiantes, mesmo quando as situações se nos apresentam totalmente adversas. Vamos prosseguir e fazer como aqueles servos do passado, que foram vitoriosos porque prosseguiram como quem via o invisível. Irmãos, Hebreus capítulo 12, do verso 1 ao verso 3. Algumas pessoas costumam dizer: ah, se eu tivesse o privilégio, que já pensaram que privilégio dos contemporâneos de Jesus, terem vivido com ele. Irmãos, nós temos o perfeito retrato de Jesus. Esse retrato não é para ser visto. Esse retrato é contemplado nas Escrituras Sagradas. 12, de 1 a 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvens de testemunhas, desembaraçando-nos do peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Que Deus nos abençoe, irmãos, nos renove as forças, nos fortaleça, para que cumpramos o chamado e o propósito que Deus com certeza tem para nós em toda a sua grande obra redentiva. Amém.